existem, vários MCs persistem na guerra do microfone. Vários nomes nunca somem, Mosberg, Geru, Lebrone. Guarde nomes, low ao microfone. Pela saco some, poeira come. Corre que lá vem os homens. Somos donos da rima global, em todo o território nacional. O flow tridimensional, desde a era Neandertal. Ao cara pálida, abras o idioma. Slow, Botafogo e Madureira, de bobeira meu som te deixa em coma. Da Ratatouille a Roma, de Gomorra a Sodoma. Primeiro assalto, lona, slow detona. Minha poesia não sofre claustrofobia. Astrologia não me guia todo dia. Meu maligno signo, são indignos gêmeos. Lampejos efêmeros do meu gênio não ganham prêmios. MCs do quinto milênio, slow, sou o que sou, tudo que você sempre sonhou. Barrado no freestyle, esquadrão três pretos, os mais styles. Já descobriu quem é que manda no bairro. Vamos da Graça 2000, representando o Brasil. A união perfeita do hip hop. O esquadrão três pretos da Zona Norte. Estrela de rua como Harlem Globetrotters. Assim como slow, soul, flow é o início. E digo mais, de baiba, se for preciso, aviso. Os amigos de verdade eu prezo. Sem nada a dever, não meço palavras ou gestos. Pare-me se puder, ignore-me se quiser. Completo e rimático com todo MC deve ser. Rimas positivas e conscientes invadem seu mistério. Acredite, o efeito é periférico. Não me apresentei, apaixonado pela lua. Respeito. Minha cultura é cultura de rua. Repita, repita, repita. Mil vezes por mês, os novos seres superdotados de poder. Que toquem as trombetas e são os trombones. Sou do guide do Esquadrão. Assumindo o microfone. Sou X fenomenais, celestiais, no universo paralelo de rimas sobrenaturais. Desafiando a ética, rimando contra a energia cinética. Numa correria frenética, eu sigo firme na fonética. Os homens fortes, ligados por elas. Somos os fortes, ligados por elas. Quem tem coragem que bate o martelo. Sou tão traiçoeiro quanto a curva tamborelo. Viajante pelas 20 mil léguas a bordo do submarino amarelo. Eu vou avante, pirante, perambulante. Eu sigo firme no volante. Te traço uma secante, dog de enciclopédia ambulante. Imune a bola de prata, crucifixo, amuleto. A rima é único, verdadeiro, sou do gueto. Como um beat perfeito, eu faço a união. Esquadrão Zona Norte, junto. Três pretos. Esquadrão, três pretos. Esquadrão Zona Norte, três preto. Tudo estará bem enquanto os laços que nos unem forem mais fortes do que aqueles que nos afastariam. Eu continuo na luta, filho da puta. Eu sou como Bob Marley, de cabelo duro e mente pensante. Passei boa parte da minha vida vendo funk, desafiando o perigo. Hip hop é religião, religião que eu sigo. Neutralizando com o Mac na mão, filho da puta, como você é amigo. Não te sinto ofendido, pois o universo é a meta. O Mac é chulo, a câmera é aberta. Luz, câmera, ação, MC pela saco desinfeta. O microfone é meu então, e a sua mente é minha meta. Com muito orgulho de chegar de sangue bom, reverendo sacar o poeta. Entro adentro na sua mente, espalho meu fermento mental. De luz sou mais puro, maduro, poder intelectual. Te livro do vidro onde estava de molho no formal. Esquadrão três preto, no qual atual, exato, excepcional. Letal como o poder dental de um canibal. Ao natural explodimos sua mesa que diz de 300 canal. Haha. Penelo tem perigo, porque o trem carioca tá pronto pra te fuder. Escreve quem deve, JC, vulgo, ele cavaleiro. Saga vocal de um guerreiro, levada mortal de um arqueiro. Só digo que o estilo é o primeiro. A batida é mais rápida que a asa de um morcego. Cego. A união faz a força. Hip hop, três preto com baile. Esquadrão Zona Norte. Eu outro roco, mas sinta a potência do meu soco, como Hulk e Balboa. Esforço pra caralho, pra minha vida andar pra frente. No raciocino de cabeça quente, minha alma sente libertadamente a velocidade latente. O verdadeiro afeto se baseia no respeito. Esquadrão três preto, olho grande, o dele respeita que me dá respeito. Trairagem, baixaria, fico quieto. Desrespeitar três preto é igual a cuspir no espelho. Se quer me ver cair, você vai ter que lidar com minha família, três preto. Caralho, sai dessa que isso não é uma ameaça, é uma promessa. Mixaste, dixar, mementa, satisfipar, meia head. Do ver quanto suque slavet. Se la frente for, não para, frente flow. Todo MC's me põe na dead. Escolher o beat e mata, no steel e no saga. E juro rol, no mac hot, bolo safol. Aleja, meu conto bom que deja. Virou um rusdepeja, maza, fama, monga. Tora chupa a gold diga, na culpa é ben. Largamento sou trupa da modomen. Meia head, quagua, quagua. Papão um solo, je représente esquadrão três preto. Ayau, ayau, isso aí, sete lá no alto, bem mais alto, bem mais alto que o Everest. Esquadrão três preto detonando tudo. Azul, leste, a norte, a oeste. Esquadrão